cada vez pior. E devemos aproveitar e dar valor às nossas vidas, como se fosse o último segundo aqui na Terra. A paz é apenas uma palavra. A guerra é um ato que promove a tristeza por onde passa e por onde estiver. Compreendemos com toda a sinceridade que, apesar de todas as atrocidades, existe uma vida por nós. O nosso Pai, que lá de cima, olhando do céu, Ele nos guarda hoje e sempre. O sofrimento é apenas mais um retrospecto do nosso dia a dia. É como regra, o medo, o desespero, gente inocente morrendo na mão da polícia. É triste e lamentável, mas é a pura realidade. Criança carente, com fome, na rua pedindo esmola. Nem sabe o porquê, foi abandonado dentro de uma sacola. Infelizmente, esse é o Brasil, na onde a desigualdade atinge a maior parte da população, na onde a miséria é o principal causador da destruição. A ambição, a ganância é apenas mais um fruto da desgraça que se desenvolve rapidamente a cada dia que passa. O ódio, a raiva, o sofrimento acumulado no coração é simplesmente a ignorância do homem que não entende que só Jesus é salvação. O sentimento de culpa é consequência da derrota, é a trilha de sangue coberta de rosas. Esse é verdadeiramente o retrato do Brasil. A escravidão continua de sol a sol, segunda a segunda, mãos carejadas, segurando a enxada, só de calça, sem camisa, com os pés no chão. Esse é o famoso cidadão, chamado de peão, que levanta às 5 da manhã pra ganhar o pão do dia, que trabalha diariamente pra sustentar sua família, que veio do norte pra ganhar vida com dignidade, sem precisar roubar, e ser um guerreiro de verdade, sem ser julgado, discriminado, maltratado e humilhado, que só queria ser feliz sem ser condenado, comendo marmita fria, ganhando apenas um salário mínimo, enquanto o boy tá na piscina, se divertindo no condomínio. Nós estamos aqui, convivendo com desprezo, entalado na garganta. A favela chora, lágrimas cristalinas, que caem em cima de corpos em decadência, totalmente perfurados de